São 3 horas da manhã, você me liga pra falar coisas que só a gente entende. São 3 horas da manhã, você me chama e com seu papo poesia me transcende. A nossa onda de amor não há quem corte.